Gol 1372, livre pushback, acionamento, reporte para o táxi. Livre pushback, acionamento, gol 1372. Bandido 3830, autorizado a alinhar e manter no 0. Bandido, alinhar e manter no 0, tá 3830. Paulo, Gol 095, uma informação Golf, posição 5, bom dia. 1095, informação Golf, confere. Nível 360, confins, rotoscópio. Rotoscópio. Gol 1095, autorizado Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via Upper Zulu 21, vai dar Abo, Elefa. Nível 360, transponder 5463, decola da pista 10, primeira curva à direita. Frequência do controle 19, décima 8. Autoridade nível 360, sim, 0, via Upper Zulu 21, saída Argos, Elefa, curva à direita, decola da 10. Transponder 5463, 119.8, o 1095, cotelhamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Estará. Papa Romeu, Hotel de Lias Serra, Paulo Salvador, prossiga. Papa Romeu, Hotel de Lias Serra, Paulo foi em curso Golf, aguarde cópia. Decolagem autorizada, pistão 0, vento 1, 60 graus, 149. Autorizado, decolagem 0, tá 3230. Para o táxi, gol 1372, com 129 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterando Fortaleza. O 1372, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via Taxiway India. Quando pronto, chame torre 1188-95, ajuste 1020. Via India, ponto de espera da 10, torre 1185, ajuste 1020, 1372, bom trabalho. Papão Romeu, Hotel Juliette Serra, pronto, cópia. Papão Romeu, Hotel Juliette Serra, autorizado para Manati, restrito a 1 mil pés, decola corredor Axé, pistão no 7, primeira curva à direita, transponder 0112, frequência do controle 119, decimal 8. Gente, vamos no 372, mantemos, espero que estou no 0. Mantemos, espera, 372. São 3830, decolado aos 20, chama o controle 119 decimal 8. 198, controle São 3830. Sou em Salvador, bom dia, até 3304, sinal de 10 milhas. Bom dia, TAM 3304. Repórter passando externo, ajuste na 021. Fumarei com 21. Meu hotel Juliette Serra, livre acionamento. Para o táxi, chame torre. Chame pronto para o táxi. Cessna baixou e travou, Cessna 3304. Cessna 3304, autorizado pouso, pista na 0, no 50 graus, no 0, no 0, livre pouso, Cessna 3304. Salvador, bom dia, Oceanair 63, 12, estabilidade nessa X-ray, 10, baixado de trabalho. Bom dia, Oceanair 63, 12, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Segue aguardando a pista livre, Oceanair 63, 12. São 3304, no solo 25, libera direita via Eco, chama 121 decima 1. Eco 211, obrigado. O Gol 1372 está visual algum tráfego na curta final na 0? Estamos avisados. No 60 graus e no 29. Pesado pouso no 0, Xenero 6309. Juliette, portão 07. Alfa Juliette pro 07, tanto 3304. Tá na lógica, o ajuste no 020. Salvador, bom dia, Gol 2199, LS3, Campeiro no 0, visual. Bom dia, Gol 2199, continua em aproximação, aguardando a pista livre. Vamos lá, 2199. Ocean 63, 1-2, Solos 2-7, libera direita via Fox, 1-2-1, décima 1. Via Fox, 1-2-1, décima 1, Ocean 63. Usado alinhar e manter cabeceira no 7, até o Juliette Serra. Oceaner 63, 1-2, táxi autorizado via taxi Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette para o 03, Oceaner 63, 1-2. Ciente, mantenha a posição. Gol 2199. Cheque o trem, pouso autorizado, vento 160 graus, 10 nois. Livre pouso 10, 2199, baixadinho. Ano 372, decolado aos 29, 120, corrige 1, 19, décima 8. Ah, chamando 7, chamando 8. Romeu até a Juliette Serra, tratando a possível estrutura de turbulência do plano da Gol, autorizada a decolagem no 7, 160 graus, 109. Gol 1095, guarde para o push. Guarda. 2199, solo aos 30, libera direita, via eco no 211. Salvador 2199 da Gol, livre a pista, tá que você é. Gol 2199, prossiga táxi Alfa até antes da Juliette. Ativo Juliette Alfa, mantenha a táxi Juliette, deixa ela lá. Despegue de acionamento, resposta pronto para o táxi. Vai passar com o 095. Lá 231, direita, corredor axé, transfere o controle 119, décima 8. Graça direita, corredor axé, transfere controle 119, décima 8, graça. Oceaner 6312, estamos aqui alinhados com a posição 03, descanso até agora, no final do balizador. Isso mesmo, você teve um contato com o pessoal da Espera? Chené 6312, afirmo. Vou coordenar com a Espera. Obrigado, no caso, eu digo aqui. Te agradeço aí, de qualquer maneira, obrigado. Alfa, Ansa Juliette 2199. M3 1-2, mantém a posição. Vire pra manter a posição, o balizador tá chamando a gente pro 0-3. Se você não é M3 1-2, desconsidere gol 2-1-9-9, mantém a posição. 2-1-9-9, mas o ataque fez alto. Alô, Salvador. Bom dia, o papapá Bravo Uniforme Serra. Informação boa. Papapá Bravo Uniforme Serra, Golfo, confere. Aguarde, cópia. Gol 2199, autorizado, Juliette, portão 06. Fique atento à aeronave da companhia realizando o pushback. Entrada do parte 3. Afirmativo, o voo 2199, realiza ingresso Juliette para o portão 62, o voo 2199. Bravo, uniforme Serra, pronto, cópia. Bravo Uniforme Serra, autorizado. Serra November, Delta Hotel, nível 100, conforme rota do plano de voo. Decola da pista 17, primeira curva à esquerda, saída Momo, pós direto, transponder 5453, frequência do controle 119.8. Bravo Uniforme Serra, contagiamento correto. Para acionamento e táxi, chame torre 118.95. Chamará 118.95. Para acionamento e táxi, Bravo Uniforme Serra. Prólogo 1095, 3 horas e 20, Aldenado Campinas, CLB de 183. Gol 1095, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Pátio 1, táxi feio Índia. Quando pronto, chame torre 118.95, ajuste 1021. Ativo na Alfa 3.5. Bom dia, bom domingo. Só papá, Bravo Uniforme Serra, na escuta do solo. Bravo, Uniforme. Torre 095.0 pronto, boa tarde, bom dia. Gol 1095, bom dia, autorizado ingresso e decolagem, pista na 0, nome 0 graus, 2 e 9. Autorizado ingresso e decolagem, 1 0, bom garoto. Gol 1095, decolada às 39, chama o controle Salvador, 119.8, bom voo. Obrigado. Passa na taxiway Papá, Justina 021. Passa na Papá, Justina 021. Sou bom dia, TAN 3732, sinal 210. Visual baixou e travou. Gente, TAN 3732, avistado, autorizado pouso 10, 160 graus, 102. Livre pouso 10, 3732. Era da Papau, bravo de quantia. Táxi via pista, reporta nele pronto, cabeceira 197. Bravo, uniforme Sierra. Vai, cabeceira pela pista. Passar alinhado pronto, bravo de quantia. 732, Solos 42, libera via Fox, à direita no 21, décima 1. Fox 21, 1. Bom dia, 3732, ação livre. Só 3732, táxi autorizado, táxi aí, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01. Pronto no 7, o Bravo uniforme Sierra. Bravo uniforme Sierra, decolagem autorizada, após a decolagem mantenha reta até 2.000 pés. E chama o controle, 19.8. 119.8 é o controle. Pode decolar de uma maneira proa até 2.000 pés. O Bravo de Forte. Uniforme Sierra, decolador 44, mantém reto até 2.000 pés, 119, décima 8, pois. Bom voo. Solo Salvador, bom dia, o canal é 322, informação pouco, 06, autorização 350, recife. Golf, nível 350, Recife, claro e cobre. Posicionar 6312. Posicionar 6312, pronto, cobre. Pronto, cobre, 6312. Posicionar 6312, autorizado, Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via Alfa Zulu 17. Nível 350, saída Puca, transição Aracaju, decola da pista 10, primeira curva esquerda, transponder 5505, frequência do controle 119, décima 8. Dado 350 para Recife, controle 117, cobre o componente próximo do voo, cola 35, controle 119, décima 8. Posicionamento 6312, controlamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Agora, ponto bom dia, Oceano 3259, LS Xray 10. Oceano 3859, bom dia. Avistado, cheque o trem, pouso autorizado, nome é 0 graus, 119. Checou, autorizado, sexta 10, Oceano 3859. Salvador, bom dia, TAM 3859 livrou via Foxtrot. TAM 3859, taxi autorizado, Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04, TAM 3859. Good morning, this is Oscar Limatel. Patango, Oscar Limatel, go ahead. Passing, study position. We have the runway 17 tight. They clear the final runway 17, report to short final. Report to short final. Approach runway 17, gear down and lock it. Oscar Lima Hotel. Tango Oscar Lima Hotel, clear to land runway 17, wind is 150 degrees on 2 knots. Clear to land runway 17, Oscar Lima Hotel. Around 58, confirm the April 05. Okay, yep. Turning right. Bye. Leave the frequency on the park. Okay, thank you very much. Nice day. Okay, let's go down. Roger. Corre, bom dia, Gol 1160. Gol 1160, reporte externo. Ah, tá. Externo, Gol 1160. Gol 1160, livre pouso 90, vento 150 graus com 119, altímetro 1021. Livre pouso, Alex, 1160. muito bom dia, Gol. 1196 com a Golf, autorização, correção. 2196 com a Golf, autorização, por seguro. Gol 2196, Golf confere, piloto cópia. Prossiga. Gol 2196, autorizado, Serra Bravo, Papa Serra, via Upper Zulu 44, nível 360, saída da El, Leda, voz direto. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, transponder 5-5-1-0, frequência do controle 1-1-9-8. Autorizado 360 para Porto Seguro, confirmado do plano aerovia Pesulu 4-4. Decola da 10, primeira curva à direita, perfil da Dael, transição Leda após direto. 5-5-1-0 é o transponder, o controle 19-8, gol 2-1-9-6. O 2196, aconselhamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vai reportar, obrigado. Zero, solo 03, livre direito, chame solo 121, decimal 1. Direita 211, Gonçalo, obrigado. Salvador, o gol 1160, livrou, você escuta. Gol 1160, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reportará, o gol 1160. Informação Golf em curso, pronto, cópia. Afirmativo. TAN-3304, autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeo, via Upper Zulu 17, nível 360, saída Arbor, Elefa, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5507, frequência do controle 119.8. TAN-3304, cotejamento correto, reporte para o pushback de acionamento. Gol 1160, autorizado Juliette, portão 08. Juliette, para o 08, gol 1160. 6312, livre pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Vou fazer o pedido para o estilo, Salvador, vou faltar no trator, reportarei quando estiver pronto. Né, 6312, seguinte, desconsidere a autorização. Solo 08, livre à direita, chama Solo 121, decima 1. Direita 121, acho Funcionário 6311, taxi autorizado via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 6311. Agora sim, 6312-03, totalmente pronto para o push back, acionamento. Funcionário 6312, aguarde para o push. Marumano 6312. Meia no meia dúzia, puxe o isolamento. Gol 2196, livre pushback, acionamento, recorte pronto para o táxi. Está livre, chama táxi, 2196. É 6312, em coordenação com a equipe do solo, após parqueamento da aeronave da companhia Airbus A320, à sua direita, portão 02, livre pushback, acionamento, reporte pronto para o táxi. Coordenação, equipe de solo, após companhia parqueada 02, autorizada, coordenada para o táxi, 6312 da UCHA. Salvador, 3304, Kit, 7 para posto de taxamento. 3304, livre pushback em ferramenta, reporte para o táxi. Reporte para o táxi, 3304. O táxi, o gol 2196, 104 de POV, 2 horas e 55, apenas com 20. Gol 2196, copiado, aguarde para o táxi. Quase. Papa Romeu, Céu Juliette Serra. Céu Juliette Serra, em forma intenção? Essa no Traverso de Pituba Sul, aqui em Amparém, a possibilidade de pouso na cabeceira da 107. Gente, siga para inicialmente farol de Itapuã, reparte farol de Itapuã. Vou estar na farol de Itapuã, Céu Juliette Serra. Taxiway Índia, quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 1021. Baixou, chegou. 118-95. 11-0895, permitindo ajuste, 3-1-2, Gol 2196, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0, via Fatiuno, Taxiway Índia, quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 1021, informa o número 2 no táxi. Autorizado o táxi para o ponto de espera 10, ponto pronto 18-95 para a torre, 1021, ajuste o gol 2196.